Espada. Vou falar disso já já, tocar mais música também e tem muito mais coisa aqui no nosso programa. Então, nem sai de sintonia, é 2 minutinhos e já que eu tô de volta com você. Meu Deus do céu, é cada uma, meu Deus, já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música. Em toda a programação, sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. 102,5. Rádio Clube do Vale. 8:58. Pra quê? Que eu contratei uma internet nada a ver. Preste atenção na dica que eu vou dar. A internet que é top e que não falha. Com a InfoProject na minha casa, ela não trava. A qualidade é comprovada. Estou conectada. A InfoProject, estabilidade, ultra velocidade. É a InfoProject, conexão da melhor qualidade. A InfoProject, estabilidade, ultra velocidade. É a InfoProject, conexão da melhor qualidade. Sempre o melhor pra você. Pensou em internet 100% fibra ótica? Pensou na InfoProject. Internet de qualidade, velocidade e estabilidade para você ter a melhor experiência em navegação. Temos ainda a InfoTV Plus, um app de TV que disponibilizamos para você, cliente, com planos a partir de R$69,90. Aqui você conta com suporte treinado e especializado. Assine já pelo telefone WhatsApp 33-3721-1726. Praça Doutor Hélio Rocha Guimarães, 101, no centro de Almenara. InfoProject, sempre o melhor para você. Qualidade, garantia, credibilidade. New Móveis, mais qualidade, economia e os melhores móveis para você comprar. Vem conferir os preços baixos e a qualidade que você só encontra na New Móveis. Móveis e eletrodomésticos, você encontra aqui. Vem pra cá, vem conferir. Tá na sala, tá no quarto e também tá na cozinha. São os melhores móveis e eletrodomésticos para a sua casa. Um show de novidades. New Móveis, a loja das grandes promoções, lugar de cliente feliz. Vem pra cá. JS Gás e Água Mineral, 988-29-9109. A sua melhor opção em gás e água mineral na cidade. O gás acabou, vai pedir? Então liga e chame, 988-29-9109. Eficiência e rapidez na entrega. A JS Gás leva a maquininha e você pode dividir o cartão em 2 vezes. Atendimento todos os dias, das 7 às 10 da noite. O seu gás acabou? Então você vai ligar, 988-29-9109 e chamar a JS Gás. Nessa eu confio. Pode confiar. Atenção, concurso público com 209 vagas na área da saúde. O Cisnorge SAMU está com inscrições abertas de 4 de novembro a 6 de dezembro. São diversas oportunidades nas áreas operacionais e administrativas, com salários de até R$8.000. Há vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, contador, farmacêutico, condutor socorrista, técnico de enfermagem, médico, entre outras, para várias cidades da região Macro Nordeste e Jequitinhonha. Não perca essa chance, inscreva-se já pelo site novo.ibgpconcursos.com.br. Garanta sua vaga e construa um futuro promissor na saúde. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. 102,5. Rádio Clube do Vale. Em Almenara, Agroterra. Serra. Lá você encontra tudo pra sua fazenda. Ração da melhor qualidade, medicamento pra bicharada toda, ferragens, artigo de selaria, sal branco, sal mineral, carrapaticida, musquicida e muito mais pra você. Agroterra, temos os melhores preços, promoção toda semana e pagamento facilitado. Aceitamos cartões de crédito e débito. Faça-nos uma visita e confira, uai. Agroterra, conveniência agropecuária, Rua Tiradentes, 494, no centro de Almenara, em frente à Rossini Despachante. Agroterra, conveniência agropecuária. Ó o gás! Ó o gás! O seu gás acabou! Ligue Motogás Almenara 988210302 99907-8343 ou chame no zap 3721-2000. E lembrando que agora no Motogás você encontra água mineral 20 litros. Motogás Almenara, aquele do caminhãozinho que entrega direto na sua casa. É a entrega mais rápida da cidade. E agora com uma super promoção. Dividimos o seu gás em até 5 vezes sem juros no cartão. Isso mesmo, dividimos o seu gás em até 5 vezes sem juros no cartão. É só você ligar 988210302 99907-8343 ou chame no zap 3721-2000. Aberto também aos domingos e feriados das 7 às 13 horas. Motogás Almenara, Rua Doutor Sabino Silva, bairro Santo Antônio, saída para Pedra Azul. Motogás Almenara, é assim que se faz. Ó o gás! Ó o gás! Empresário ou contador, a Centermed GV Clínicas de Almenara é a solução para o envio das informações do e-social. Tudo muito simples, tudo 100% informatizado. Entre em contato conosco. Centermed, Centro de Especialidades Médicas e GV Clínicas, Medicina do Trabalho em Almenara. A solução para o seu e-social. Para mais informações, ligue 33-4042-2882 ou mensagem por WhatsApp para 33 99700 2882. Estamos ansiosas para continuar cuidando da sua saúde, da sua empresa e dos seus funcionários com excelência que você conhece. Centermed GV Clínicas Almenara, Minas Gerais. Fazer o bem, poucos fazem. O mal, muitos estão prontos para fazer a qualquer momento. O mestre Manuel de Ogum, especialista na área espiritual. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, faz e desfaz qualquer trabalho. Faça agora sua consulta pelo WhatsApp 779-8858-7793. Ouça de segunda a sábado, das 7 às 7:20 da manhã. Sua vida e seus caminhos. Inscreva-se no canal no YouTube. Mestre Manuel de Ogum, Instagram e Facebook, arroba Mestre Manuel de Ogum Oficial. Baixe o nosso aplicativo Mestre Manuel de Ogum. 9:06. Drogaria Alvorada Popular, preço baixo é aqui. Medicamentos, perfumaria, com preço baixo todos os dias. Venha conferir, todas as quartas-feiras, até 50% de desconto no genérico. Creme Escala, R$ 9,99. Sandálias Havaianas com preço especial. Tinta para cabelo, a partir de R$ 11,99. Também temos a Flor da Catingueira e a Nove Mistura, a R$ 39,99. Vocês que são das comunidades, trabalhadores rurais, trabalha nas fazendas, agricultores, vai ter desconto especial. A Drogaria Alvorada Popular fica na Rua Aleixo Paraguaçu, 271, em frente ao Mercado Novo e ao lado da lotérica. Telezap 33-9846-72162. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Confira com um dos nossos vendedores. É na Drogaria Alvorada Popular. A WG Oftalmologia Itaubim é a sua clínica oftalmológica completa. Você realiza consulta oftalmológica, exames de retina, glaucoma e cirurgias de catarata. A WG Oftalmologia é credenciada em Ipiceng. Você que é servidor público do estado, faz consulta, exames e cirurgias pelo Ipiceng. Para mais informações, WhatsApp 33 37 34 14 17 ou 33 99908 14 17. WG Oftalmologia de Itaubim. A melhor rádio. Tá bom demais. É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. Na Rádio Clube do Vale. Toca tudo que você adora. Já cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí. A rádio que você gosta. Rádio Clube do Vale. Aqui, tá bom demais. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha, nossa, na nossa bodega do Maguila. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Participe e mande mensagem. 89 é o nosso DDD, 999-927022. Olha aí, bora então de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aqui.